Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Como já vos tinha dito na passada edição de sexta-feira, o programa Nota 7 iria ter a partir desta segunda-feira algo de diferente. O programa vai trazer apenas e só uma. Isto por norma, claro. Às terças e quartas, obrigatoriamente. Às segundas, quintas e sextas, por opção. Enfim, depende da matéria, mas hoje vai ser mesmo assim. Hoje vamos ficar apenas e só com músicas de um organista que entre 1965 e 1967 foi o organista de Roberto Carlos. Com ele se fizeram acompanhar das mais bem-sucedidas músicas do cantor de música popular brasileira. Estou a referir-me, por exemplo, à música Eu Te Darei o Céu, que é uma das músicas de maior sucesso, não é? E, enfim. Sabe que há várias músicas do cantor Roberto Carlos que de facto fizeram muito sucesso e tiveram um acompanhamento fantástico ao órgão, não é? Que foi então o órgão do Lafayette. Vamos ouvir músicas dele nesta edição. Músicas dele, enfim, músicas que ele tocou. Estou aqui a lembrar-me logo de uma, que é aquela que vai abrir esta mesma sequência: Aranjuez Mon Amour, muito bem, muito tocada. Também tem aqui uma guitarra que desconheço qual é que é o artista, mas o artista principal é mesmo o organista Lafayette. Vamos ouvir então esse Aranjuez Mon Amour. Para ouvir também outros temas, como esse que já aqui falei, Eu Te Darei o Céu, e também a música Yesterday dos Beatles. Há um pouco de tudo para ouvir nesta edição do nosso programa. Uma coisa certa, todas as músicas são bastante conhecidas. Bem, quanto à música do Roberto Carlos, a nível lusófono, não é? Mas outras músicas, como essa do Aranjuez Mon Amour ou Yesterday, são reconhecidas mundialmente. Melhor mesmo do que as minhas palavras é ouvirmos estes temas. Já sabe que o Nota 7 é um programa de música instrumental e, portanto, durante os próximos 15 minutos é apenas música sem voz que vai ter a oportunidade de escutar. Fico com o convite para escutar esta edição do nosso Nota 7 durante os próximos, sensivelmente, 15 minutos. Boa tarde, ouvinte, e até amanhã. Canal 1. na companhia do Canal 1. Thank you.